Guia Jurídico sobre a Lei de Abuso de Autoridade. Lei nº 13.869/2019. A Lei nº 13.869/2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, é um dos temas mais sensíveis e recorrentes em provas de carreiras policiais, como a da Guarda Municipal de Manaus. Esta norma revogou a antiga Lei nº 4.898/1965 e trouxe um rigor técnico muito maior na definição das condutas puníveis. Disposições gerais e o filtro hermenêutico. A lei define como crime de abuso de autoridade as condutas praticadas por agente público que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Finalidade específica ou dolo específico. Para a tipificação do crime, não basta a mera prática da conduta. Exige-se que o agente atue com a intenção de prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, agir por mero capricho ou satisfação pessoal. Ponto fundamental para a banca Consulplan. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Trata-se da vedação expressa ao chamado crime de hermenêutica. Sujeitos do crime. O rol de sujeitos ativos é extremamente amplo, abrangendo qualquer agente público, servidor ou não, de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Considera-se agente público quem exerce mandato, cargo, emprego ou função, mesmo que exerça a função de forma transitória, atue sem remuneração, tenha sido investido por eleição, nomeação, designação ou contratação. Desta forma, o guarda municipal, na qualidade de agente público municipal, é sujeito ativo pleno desta legislação. Ação penal. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Admite-se, contudo, a ação privada subsidiária da pública caso o Ministério Público não ofereça a denúncia no prazo legal. O prazo para exercer essa ação subsidiária é de 6 meses, contados do esgotamento do prazo do MP. Efeitos da condenação e penas restritivas de direitos. Efeitos da condenação. Artigo 4º. Obrigação de indenizar o dano causado, valor mínimo fixado pelo juiz. Inabilitação para o exercício de cargo ou função pública de 1 a 5 anos. Perda do cargo, do mandato ou da função pública. Regra de ouro para a prova. Os efeitos de inabilitação e perda do cargo não são automáticos. Eles dependem de reincidência em crime de abuso de autoridade e devem ser declarados motivadamente na sentença. O dever de indenizar é o único efeito que não exige reincidência. Penas restritivas de direitos. Artigo 5º. Podem substituir as penas privativas de liberdade de forma autônoma ou cumulativa. Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Suspensão do exercício do cargo por 1 a 6 meses, com perda total de vencimentos e vantagens. Sanções de natureza civil e administrativa. As esferas são independentes, mas a sentença penal faz coisa julgada no âmbito civil e administrativo disciplinar se reconhecer que o ato foi praticado em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito. Crimes em espécie relevantes para a GCM. As condutas abaixo são punidas majoritariamente com detenção e multa. Prisão ilegal. Decretar privação de liberdade fora das hipóteses legais. Comunicação de prisão. Deixar de comunicar a prisão ao juiz, à família ou deixar de entregar a nota de culpa em 24 horas. Constrangimento do preso. Expor o preso à curiosidade pública ou situação vexatória mediante violência ou ameaça. Interrogatório noturno. Interrogar o preso durante o repouso noturno, salvo flagrante ou consentimento assistido. Invasão de imóvel. Entrar em imóvel alheio sem determinação judicial ou cumprir mandado de busca entre 21 e 5 horas. Inovação artificiosa. Alterar local ou pessoa para eximir-se de responsabilidade ou incriminar outrem. Violência institucional. Revitimização desnecessária de vítimas de crimes violentos. Exemplo prático para concurso. Um guarda municipal que, agindo por capricho pessoal, invade uma residência sem mandado judicial e fora das hipóteses de flagrante, comete crime de abuso de autoridade. Caso ele seja reincidente específico neste tipo de crime, poderá, de forma motivada pelo juiz, sofrer a perda do seu cargo público.